pelo mesmo prazo, vetado ao orador interpelado por qualquer dos presentes. Passo a palavra para a senhora Bárbara Oliveira de Souza, que é diretora de programas da Secretaria de Políticas para a Comunidade Tradicionais da Serpi. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar aqui o deputado Anderson Ferreira, né, autor do requerimento. Saudar os meus colegas de mesa, Humberto Adame, do Instituto Iara, Edmilton Cerqueira, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o seu Ventura, da Associação Arcove Ventura. Bom dia a todos. Para a gente é uma satisfação sempre dialogar com essa casa a execução do Programa Brasil Quilombola, a pauta dos direitos quilombolas, que são tão caros, né, à sociedade brasileira. Então, nos sentimos, enfim, honrados de estarmos dialogando com vocês nesse sentido. Tivemos acesso prévio ao material, então, nosso objetivo aqui hoje é contribuir para o debate, apresentar as informações e complementar, né, as informações sobre a execução do programa, de forma que a gente possa subsidiar, né, a discussão sobre o programa e nos colocar à disposição não somente hoje, mas, enfim, para continuamente estarmos passando informações atualizadas para os senhores e as senhoras, uma vez que essa pauta é tão importante, né, para a consolidação do Estado efetivamente democrático. Pode passar, por favor? Inicio apresentando a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é uma instância fundamental para a gestão das políticas de promoção da igualdade racial e que, no âmbito do governo federal, coordena o Programa Brasil Quilombola, né? A CEPIR, ela foi criada no dia 21 de março de 2003. Dia 21 de março é um dia emblemático, porque é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, dia instituído pela ONU, né? Então, o Brasil, no bojo, né, dos tratados internacionais, cria uma instância fundamental para a gestão da promoção da igualdade racial no país. Pode passar, por favor. Pode passar? Vamos entrar aqui, então, no que é o Programa Brasil Quilombola. Eu acredito que parte aqui do grupo conheça o programa. Inclusive, deputado Anderson, a gente, né, fez uma conversa interna no governo, e como a CEPIR, ela coordena o programa e ela acompanha várias ações, a gente queria estender um pouco a fala da CEPIR, que é mais ampla, e isso seria compensado na fala dos meus colegas de governo subsequentes. Ok? Isso para, enfim, complementar o debate, para a gente, né, aprofundar na questão. Então, o Programa Brasil Quilombola foi instituído em 2004, em março de 2004, e é um momento emblemático, porque é a primeira vez que um presidente da República vai a um quilombo, que é um quilombo Calunga, em Goiás, e, posteriormente, ele é fortalecido pelo Decreto 6261, que cria a agenda social quilombola no âmbito das agendas sociais de governo, como a agenda da criança e adolescente. Né? A composição, por decreto, inclui 11 ministérios do governo federal, sendo que o programa, ele estabelece a articulação com 23 ao todo, né? Mas de forma mais orgânica com esses 11 ministérios. E ele é organizado em 4 eixos: acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, desenvolvimento local e inclusão produtiva e direitos e cidadania. Pode passar, por favor. Essa é a composição, então, do programa, né? CEPIR coordena o programa em âmbito, né, no âmbito do governo federal e na articulação com os outros entes federados. Casa Civil, MDA e o INCRA. MDS, Fundação Palmares, Ministério das Cidades, MEC e FNDE. O Ministério da Saúde e a FUNASA. Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério da Integração e Ministério de Minas e Energia. Essa é a base legal que fundamenta o programa. E é uma base, enfim, é importante explicitar alguns dos tópicos aqui, como a Constituição, né, de 1988, que é um marco de direito fundamental para a sociedade brasileira, que traz 3 artigos importantíssimos para as comunidades quilombolas. Desses, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é o mais importante, que estabelece a obrigatoriedade do Estado emitir os títulos para as comunidades quilombolas, né? O Estatuto da Igualdade Racial, o Decreto 4887, que é um outro marco importante, né, que eu vou falar mais à frente. Enfim, as portarias e instruções normativas que orientam os órgãos na execução mais finalística da ação. Antes da gente entrar no detalhe, eu queria passar alguns marcos importantes do programa e da incorporação da temática quilombola em âmbito federal, né? Até 2002, pouco se sabia sobre as comunidades quilombolas. A gente já tinha avançado, né, em alguns títulos, o governo já atuava com regularização fundiária, políticas públicas mais estruturais e mais transversais no governo não existiam de modo mais articulado. Então, não existia um programa, né, como o Programa Brasil Quilombola. Tinha uma atuação, né, nesse período, por exemplo, a Fundação Palmares é que emitia os títulos, e os títulos que a Fundação Palmares emitia, eles não invalidavam outros títulos no território quilombola, o que prejudicava muito tanto as famílias quilombolas quanto as famílias de ocupantes não quilombolas da área, que não tinham direito a receber a sua indenização, enfim, e serem devidamente enfim, remunerados pelo Estado, pelas benfeitorias que tinham e pela terra nua legalmente constituída. Então, a partir de 2003, há uma revisão do marco legal, exatamente incorporando o direito de indenização, né, para os ocupantes não quilombolas, que é o 4887. Em 2004, é criado o Programa Brasil Quilombola, que é um marco inovador na articulação de políticas para, né, para esse público, que aí envolve educação, saúde, infraestrutura, né, as várias áreas de políticas sociais, e que são fundamentais para reverter um grau de vulnerabilidade desses grupos, né? Em 2007, é instituído o Decreto da Agenda Social Quilombola. Pode passar, por favor. Em 2008, né, tem um marco importante, que é a Portaria 90 do Ministério da Saúde, que institui um incentivo para um município que tem comunidades quilombolas, para atender comunidades situadas em regiões mais distantes. Então, os municípios que atendem comunidades quilombolas, para as equipes específicas que atendem esses grupos, recebem um incentivo de 50% a mais no repasse, né? Exatamente para custear esse deslocamento mais distante, mais difícil, que muitas vezes acontece. Em 2009, são instituídos os primeiros 30 decretos de declaração de interesse social, exatamente no bojo, né, de assegurar a indenização, né, dos outros ocupantes das áreas. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que é um marco fundamental para a população negra, né, e também para as comunidades quilombolas. Em 2011, ocorre a primeira reunião da presidenta Dilma com o movimento quilombola. E em 2012, há um grande ato, né, que envolve a presidenta Dilma e vários ministros, em ato alusivo ao 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, no Palácio do Planalto, em que é estabelecida uma maior articulação entre o Programa Brasil Quilombola e o Plano Brasil Sem Miséria, exatamente, né, para fortalecer a pauta das políticas sociais e a ação de governo para esse público. E são lançadas também, outro instrumento importante, as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola. Aqui temos dois quilombolas presentes, né? A gente sabe da importância da educação refletir a identidade, a cultura, a história das comunidades também quilombolas, né? Então, as diretrizes, elas vêm orientar a ação do Estado nesse sentido. Pode passar. Bem rapidinho, o Programa Brasil Quilombola, ele entra pela primeira vez, né, um programa desse porte, entra pela primeira vez no plano plurianual, que é onde o governo se organiza, né, organiza sua ação, seu orçamento, em 2004, né, na peça 2004-2007. No PPA 2012-2015, novamente está presente, né, no programa temático de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, mas o programa envolve outros 14 programas temáticos no PPA. Pode passar, por favor. Pode passar? Para quem não conhece muito a realidade quilombola, é sempre importante a gente apresentar, né, como vivem, onde estão. A gente trouxe aqui alguns dados gerais. Fizemos uma estimativa a partir das comunidades oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro, seja pela certidão da Palmares, por títulos, né, emitidos, ou por aquelas que ainda estão, né, em tramitação na Palmares. São 214 mil famílias em todo o Brasil e uma população estimada de 1,17 milhão de quilombolas. Aqui a gente não considera o universo das identificadas, né, que não são oficialmente reconhecidas. Dentro do governo, a gente qualificou muito a nossa ação do ponto de vista da informação. O Cadastro Único de Programas Sociais, ele inclui a categorização de família quilombola e de comunidade quilombola. Então, hoje, a gente tem 80 mil famílias quilombolas no Cadastro Único, marcadas como quilombolas. Então, esses dados socioeconômicos que vêm na sequência são exatamente desse universo, que já dá um panorama para a gente como é que vivem essas famílias. Quase 80% delas são beneficiadas pelo programa Bolsa Família, 75% 1%, né, aproximadamente, estão em situação de extrema pobreza. Então, exatamente isso, né, reforça essa ação articulada de governo, e é por isso que tem esse ato com a presidenta Dilma e com vários ministros em 20 de novembro do ano passado, fortalecendo o Programa Brasil Quilombola no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. A maioria absoluta das pessoas, né, dos quilombolas são negros, né, 92%. Isso não é nenhuma surpresa, enfim, são comunidades, né, que são formadas, são forjadas a partir da resistência negra, né, à opressão sofrida. 82% das comunidades quilombolas exercem atividades agrícolas, extrativismo ou pesca artesanal. Esse último ponto é importante, pode passar, por favor? Porque o território é tudo para essas comunidades, né? Aqui a gente tem uma foto de um quilombo em Oriximiná, no Pará, né? Esse quilombo produz muita castanha por meio de extrativismo, numa prática sustentável. Tem uma, né, culturalmente, uma prática de pesca artesanal importante. Então, enfim, o território é fundamental para a sobrevivência cultural e econômica desses grupos. Pode passar. Aqui é um quadro comparativo. A CEPIR passou a ter, né, acesso à íntegra dos dados do Cadastro Único a partir de julho de 2012. Então, a gente tem feito séries de monitoramento de como é que está a evolução socioeconômica das comunidades quilombolas. A gente percebe que de julho a janeiro, julho de 2012 a janeiro de 2013, há uma relativa melhora em alguns indicadores, como saneamento, por exemplo. E isso já é reflexo, né, do avanço das obras do PAC voltadas para saneamento quilombola, que a gente sabe que muitos gestores municipais às vezes têm dificuldade de executar até conseguir iniciar a licitação. Então, isso já é um pouco reflexo desse avanço. Mas demonstra também uma necessidade, né, ainda maior do Estado brasileiro de lidar com esse segmento da população. Pode passar. Aqui é uma foto, gente, para a gente mostrar um pouco quem são eles, né, então, e quem são elas. Trouxemos uma foto de uma mãe da comunidade Calunga, aqui em Goiás, de Vão de Almas, né, dando banho no filho no Rio das Almas. Pode passar. Vamos fazer uma rápida explanação nessa parte sobre a execução orçamentária e contribuindo com o debate com relação, né, tanto à nota que a Arcov, né, e a Yara produziram, que subsidiaram a audiência, o governo federal que se coloca à disposição. Então, a gente estudou esses documentos e trouxemos aqui, né, algumas contribuições, deputado, para o debate. Pode passar. A CEPIR, inclusive, com relação a esse ponto especificamente, publicou uma nota, né, explicando ponto a ponto. A nota está pública no site da CEPIR, a gente tem impresso aqui disponível, com assessoria também, e nos colocamos à disposição para entregar para vocês. Mas, enfim, aqui a gente... Eu vou abarcar de forma mais inteira o programa 2034, mas a gente tem informação de vários outros programas, né, do governo federal que atuam para quilombolas. O documento, ele se referenciou numa base do Senado que chama Siga Brasil. Acho que talvez muitos dos senhores e senhoras conheçam a base do Siga Brasil. E a base do Siga Brasil, ela usou como corte uma sugestão metodológica do INESC que incorpora as ações, né, em alguns conjuntos. Então, existe uma agenda quilombola no Siga Brasil que incorpora alguns programas, mas, enfim, ela usa o dado da LOA, do autorizado, e o dado do empenhado e liquidado. Nós sabemos, né, que a realidade orçamentária ela tem uma outra categoria que é fundamental para a análise orçamentária, que é como é que fica o orçamento depois do corte, do que é efetivamente liberado. Por exemplo, a CEPIR, né, por meio da Secretaria de Comunidades Tradicionais, tem ação específica para quilombolas. O autorizado na LOA foi de 18 milhões, cerca de 18 milhões. Desses 18 milhões, boa parte disso era emenda parlamentar, que não foi liberada em 2012. E o que efetivamente a CEPIR pôde executar foi cerca de 5 milhões e 100. E disso, a CEPIR executou efetivamente 99% do orçamento. Então, o que a gente traz, né, de contribuição para o debate, que é importante, é que na análise de orçamento é fundamental que se busque o que efetivamente foi liberado para os órgãos, né? A gente trabalha com uma realidade que a LOA muitas vezes é diferente do cotidiano orçamentário que a gente tem, né? Então, a execução, por exemplo, do INCRA, né, que lá consta como baixa execução, foi de 92%. Então, a diferenciação entre o orçamento autorizado e o pós-contingenciamento é fundamental para uma análise fidedigna do que efetivamente o governo teve condição de executar. E a execução, na maior parte das ações, na maioria das ações do Programa Brasil Quilombola, está acima da faixa dos 90%. Pode passar? Então, o que a gente sugere para o debate, isso está bem explícito na nossa nota pública, é que, além da base do Siga Brasil, busquem-se outras bases, né? Como o próprio CEAF, como a base que os governos, né, que os vários ministérios publicam sobre a sua informação, o relatório de gestão do Programa Brasil Quilombola, que o de 2012 também está disponível no site da CEPIR. Enfim, é fundamental que busque outras informações, porque só a informação do Siga Brasil, por mais importância que tenha, pode gerar certas distorções, né? Enfim, a outra questão é que o Siga Brasil também ele não incorpora ações orçamentárias específicas para quilombolas. O INCRA, por exemplo, ele tem duas ações específicas para quilombolas que eu vou mostrar mais na frente e que não estão no Siga Brasil. Então, isso demonstra mais uma vez a importância de se dialogar com outras bases do governo federal para ter uma análise mais global e completa, né, do programa. Pode passar. Daí a nota da Yara, né, e da Arcov menciona um orçamento de 407 milhões. Só que esse orçamento mencionado, ele incorpora, por exemplo, o programa na íntegra de educação básica, que tem diversos outros públicos, como pessoa com deficiência, educação do campo geral, educação indígena. Então, não te traz uma real informação também do que é orçamento especificamente quilombola. Então, esse orçamento aqui de baixo, 361,9 milhões, é o orçamento exclusivamente quilombola e que foi todo executado em 2012. Esse 361, inclusive, ele é maior do que isso, porque aqui não incorpora, né, e o diretor do Luz para Todos vai poder falar isso, não incorpora o investimento do Luz para Todos, né, que tem uma outra forma contábil diferente, e não incorpora aqui o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que também tem um aporte significativo de recursos. Então, o aporte efetivo do Programa Brasil Quilombola em 2012 foi, inclusive, superior a 407 milhões, se a gente contabiliza tudo, né? A execução da maior parte das ações foi, né, superior a 90%. Pode passar. Pode passar? Aqui, né, para fazer um panorama, então, 63% dos quilombolas reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, que emite a certidão de reconhecimento do grupo, né, não do território, mas do grupo, está na região Nordeste. Principalmente Maranhão, Pernambuco e Bahia concentram a maior parte dos quilombolas no país. Pode passar, por favor? Esse é o mapa da distribuição dos quilombos no Brasil. Esses são os municípios que têm quilombos. E aí é interessante a gente olhar o nosso estado, né, e poder, a partir do nosso estado, perceber onde estão as comunidades quilombolas. Pode passar, por favor. Quilombolas em números, então. Hoje a gente tem 2.131 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. 1.231 processos de regularização fundiária em curso no INCRA, né? 166 relatórios de identificação e delimitação publicados pelo INCRA, 73 portarias de reconhecimento, 53 decretos de declaração de interesse social. É importante, inclusive, mencionar que em novembro do ano passado, no ato com a presidenta, foram assinados mais 11 decretos, né? 12.906 famílias beneficiadas por títulos no país. Senhora Bárbara, eu queria só interromper, porque o tempo já está um pouco estourado e a gente tem a participação ainda de vários convidados. Eu queria só fazer uma pergunta, saber se é possível fornecer essas informações no material ou digital ou impresso, para que a gente possa deixar aí com todos os convidados e que pudesse encerrar a sua fala para a gente poder ter oportunidade ainda para passar para os outros convidados. Tá bom. Ok? Bom, como eu falei para vocês, o relatório de gestão do Programa Brasil Quilombola e a nota pública que a CEPIR fez explicando todos esses pontos da Yara estão disponíveis no site da CEPIR. A gente trouxe alguns exemplares impressos, a gente, né, disponibiliza para vocês. Perfeito. A minha assessoria está aqui, Renato, depois você disponibiliza aqui para os deputados. Pode passar mais um pouquinho? Eu vou já concluir. Só queria destacar um ponto que eu acho que é fundamental. Uma das conclusões da nota dizia que o governo federal tem muito orçamento para comunidades quilombolas e não executa. A nossa realidade que acompanha o orçamento para e passo é que a execução para o programa, né, de modo geral, é muito positiva, é boa. E o que de fato acontece em algumas ações é uma necessidade de maior orçamento. Por exemplo, você pode passar, por favor, só para mostrar uma tabela para vocês, isso? Essas são as duas ações do INCRA para regularização fundiária de territórios quilombolas. A primeira, né, é, que teve ano passado efetivamente autorizado, limite liberado, R$4.700.000, né, para ação de reconhecimento, que é a ação que elabora os relatórios técnicos de identificação e delimitação. E o segundo ponto, a ação de indenização, teve ano passado efetivamente liberado para o INCRA R$46 milhões. Né? Hoje o INCRA tem de imóveis já avaliados mais de 350 milhões de imóveis possíveis de serem pagos. Então, o que eu quero destacar para vocês é que a necessidade da gente ter uma ampliação orçamentária em muitos programas é fundamental. Nessa ação, por exemplo, o INCRA executou 92% da ação. Então, a execução, enfim, está bem acima da média, né, da maioria das ações. E o que, de fato, a gente precisa para avançar é um maior orçamento. Isso é fundamental para assegurar o direito das comunidades quilombolas. Bom, deputado, a gente tem várias outras informações sobre o programa. Isso está na nossa apresentação, que está aqui salvo com vocês. Está no relatório de gestão. E eu acho que no debate a gente complementa, tá bom? Obrigada. Eu agradeço. Eu passo a palavra agora para o Alexandro Reis, que é diretor do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro. Só colocar ali. Bom dia, senhoras e senhores, ao deputado Anderson Ferreira, autor do requerimento desta audiência, demais membros da mesa, os companheiros do governo federal, Bárbara, Edmilton, Silvio Ventura, Humberto Adame. Nós vamos fazer também uma apresentação rápida, a fim de apresentar as ações da Palmares. Pode passar, por favor? Relacionado à questão de certidão e as ações de promoção de cultura. Isso a Bárbara já tratou. Pode passar? A Palmares tem a atribuição aí de expedir a certidão de autodefinição, acompanhamento dos processos de regularização fundiária e assistência jurídica às comunidades quilombolas, promoção e apoio de eventos da cultura afro-brasileira e apoio à ação de distribuição de cestas de alimentos. É uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social. Pode passar. A certidão é um documento que reconhece a existência da comunidade quilombola e tem como critério a autodefinição da comunidade, que isso é algo importante, as características culturais relacionadas à ancestralidade negra, bem como registro e organização comunitária. É isto que organiza o procedimento para que a Palmares reconheça a comunidade. Pode passar. Esse procedimento, ele tem algumas etapas. A etapa onde a comunidade não tem associação legalmente constituída, ela deve realizar e convocar uma reunião na sua comunidade, com a maioria presente, e caminhar, com todos os moradores, encaminhar o pedido para Palmares. Aquelas comunidades que têm associação legalmente constituída devem também fazer o mesmo procedimento e, a partir disso, produzir a ata da Assembleia e enviar para a Fundação Cultural Palmares. Pode passar. Essa remessa, ela tem que possuir dados com informações, fotos, reportagens, estudos realizados, entre outros documentos, instrumentos que comprovem a existência da comunidade. Também pode a comunidade apresentar relatos sintéticos, históricos da comunidade, né, pessoas mais antigas da comunidade, e encaminhar a solicitação ao presidente da Fundação, que abrirá o processo de análise e também da emissão da certidão, conforme determina a portaria 98. Pode passar. Aqui é um pouco o quadro geral. De 88, quando o tema surge efetivamente no Estado brasileiro, a partir da Constituição Federal, até 2003, quando a Palmares tinha um trabalho, 743 comunidades. Hoje, nós já atualizamos um pouco esses dados, né, de pedido de certidão, já está em 1.287 comunidades certificadas no país. Pode passar. Isso aqui eu vou passar rapidamente, mas é um pouco da distribuição. A Bárbara também já falou da distribuição por região, né, na região Norte, 221 comunidades, na região Nordeste, 1.394, Centro-Oeste, 115 comunidades, Sudeste, 317, e na região Sul, 140 comunidades. Pode ir passando. E são já distribuição pelos estados, nas suas regiões. Pode passar? Pode passar também. Pode passar. Não entendi. São as comunidades efetivamente reconhecidas, certificadas. Pode passar? Pode passar. Além desse trabalho da certidão, nós temos o trabalho aí da assistência jurídica. Hoje são 154 processos envolvendo 56 comunidades em 19 estados que a Fundação Palmares acompanha. Também como é papel dela determinar no decreto 4887, a Palmares tem um termo de cooperação assinado com a Defensoria Pública da União para fazer a defesa, a proteção judicial das comunidades, dos interesses quilombolas em juízo. Pode passar. O recurso da Fundação Palmares, nesta área, efetivamente, na proteção e promoção de cultura, nós temos a parte que é a proteção e preservação do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, fica em União dos Palmares, em Alagoas. É um parque que é tombado pelo IPHAN e a Palmares tem a responsabilidade de realizar. Nós fizemos um investimento agora de cerca de R$ 700 mil para fazer a reforma de todos os equipamentos lá do parque, com apoio do IPHAN, né, recurso articulado com o IPHAN, e também toda a parte de operacional, de pessoal, para preservar o funcionamento do parque todos os dias e que tem um fluxo de turistas, de pessoas que visitam o parque e que nós estamos agora trabalhando a melhoria dessas atividades. Cerca de, portanto, um recurso que a Palmares tem que disponibilizar para atender essas comunidades por ano, só na parte de manutenção, cerca de R$ 600 mil. Pode passar? Também, no nosso papel aí de promover atividades, você tem a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, que é realizado na Serra da Barriga, no próprio parque, reúne cerca de 10, 15 mil pessoas por atividade. Aqui nós pegamos uma foto panorâmica do início aí das atividades no dia 20 de novembro. Pode passar? Também são atividades realizadas por nós em outros estados. Neste caso aqui foi o 20 de novembro, realizado em São Paulo. Realizamos também uma feira de produtos quilombolas, apoiando a partir da articulação com outros ministérios, e apoiamos a atividade das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira em São Paulo. E foi nesse momento, inclusive, que a ministra Marta Suplicy lançou os editais de cultura, de promoção da cultura afro-brasileira. Pode passar. Também é nosso papel fazer a visita durante o processo de certidão, mas também no licenciamento ambiental. Aqui é uma reunião na comunidade de Contente, paulistana, com várias comunidades quilombolas, em Paulistana, no Piauí. Pode passar. Aqui uma atividade que nós fizemos em Caetité, na Bahia, com comunidades que estão sendo impactadas aí pelo obras do Parque Eólico, e precisar discutir o tipo de impacto e a forma de compensação e mitigação desses impactos. Pode passar. Além desta ação, a Palmares, nós firmamos convênio de R$ 1.300.000 com a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a fim de fazer o levantamento do patrimônio cultural das comunidades quilombolas certificadas pela Palmares. Também firmamos um convênio de R$ 500.000. Esses projetos estão em andamento para fazer o mapeamento e fortalecimento das comunidades quilombolas, as 29, no estado do Amapá, através da emenda do deputado Evandro Milhome. E agora nós vamos lançar, provavelmente em agosto, o Prêmio de Cultura Quilombola, e é um prêmio que visa atender as manifestações, os saberes, fazeres das comunidades quilombolas no país. Pode passar? Além das ações da Fundação Palmares, tem outras que estão nesse debate, que nós podemos também, durante o debate, trazer novos esclarecimentos, mas a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural realiza outras ações que as comunidades quilombolas podem acessar. Por exemplo, hoje tem um edital com 5 milhões de culturas populares, que é a edição em homenagem a Mazarope. O IPHAN, hoje, inclusive, está abrindo o resultado desse edital, publicou um edital somente para salvaguarda das culturas imateriais afro-brasileira relacionada à música, canto e dança, e trata, portanto, também de comunidades quilombolas, que eles podem acessar. Pode passar? Na ação de cesta de alimentos, a Fundação Palmares é um órgão que apoia o MDS a fim de atender essas comunidades numa ação emergencial em comunidades que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. São 38.561 famílias quilombolas beneficiadas na ação, são 24 estados que nós atuamos na distribuição e articulação de cestas de alimentos para atender estas comunidades. Então, ok, agradeço e coloco à disposição para o debate. Com a palavra, o senhor José Antônio Ventura, representante da Associação dos Remanescentes dos Quilombos das Famílias Oliveira Ventura. Bom dia a todos e a todas, presidente da comissão, Edmilton, Bárbara, Aldumberto Adame, aos irmãos quilombolas. Eu tenho uma grande alegria de saber que a gente tem um grande programa Brasil Quilombola. Só que é como você ganhar um carro e ter que andar de carona que não sabe dirigir. Porque antes de fazer o programa Brasil Quilombola, deveriam nos ensinar, capacitar, instruir as comunidades quilombolas como acessar ao Sicoobi. Eu não sei se um quilombola lá no meio da grota, no interior do Brasil, vai conseguir acesso à internet. Então a gente passa pelo programa, as raízes africanas vão embora. A Marta Suplicy, a grande ministra, quer fazer a memória do negro africano. Acho que ela não sabe que a memória do negro no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba está sendo destruída. As casas de senzalas, que são a responsabilidade da Palmares, do IPHAN e do governo federal, são desmanchadas à noite. As telhas feitas nas coxas, que para quem sabe o que representa, é o maior patrimônio artesanal do negro no Brasil. Elas desaparecem de madrugada. Desmancham e jogam fora para quê? Para tirar o vestígio da maior escravidão negra que esteve no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Nós não estamos lá. Ah, essa terra é muita terra para poucos negros. Mas os negros foram que construíram aquelas terras. O maior projeto de mineração do Brasil está sendo feito na Vale. Projeto Salitre de Minas Gerais. Em 1953, minha mãe saiu de Serra do Salitre, expulsa para Patos de Minas, e teve que sair expulsa de Patos em 68, por brigar por direitos. Porque aquelas terras foram deixadas em testamento, como está aqui o inventário, todo fraudado. Fizeram o Alto Paranaíba e sempre das terras da minha mãe. As terras dos escravos de Dona Beija. Só que Minas Gerais não fala que os negros eram donos daquelas terras. Nos empurraram para fora, jogaram uma porção de negros no analfabetismo, na miséria, sem saúde, sem educação. Serra do Salitre é a maior cidade quilombola do Brasil de população negra. Mas Minas Gerais não divulga. Cortam as mangueiras de 200 anos, derrubam casa de 300 anos quase, que foi do quilombo do Ambrósio. E quase ninguém, eu peço até desculpa ao Alexandre, porque ele trabalha com patrimônio afro, mas eu gostaria de saber se alguma vez ele foi no Morro da Espia, que é a maior referência quilombola de Minas Gerais, e no quilombo do Ambrósio. A maior referência da liderança negra de Minas. O nosso sítio arqueológico em Serra do Salitre está lá entregue aos gados, já tombado pelo IPHAN, porque não tem uma proteção para cobrar da prefeitura para que ele esteja preservado. As casas de senzalas estão desmanchando ao vento, porque não tem restauração. O INCRA, que em 1964, aliado com o governo militar, passou as terras para os grandes fazendeiros. As documentações provam isso, é só pegar as escrituras dos fazendeiros para ver que as terras foram tiradas dos negros para fazer o programa do Alto Paranaíba, para dar sementes para a grande indústria de soja do Brasil. Só que as terras eram dos negros. Aí você chega e fala, não, seu testamento é velho, não vale mais. Mas eu tenho 62 anos. Desde 10 anos de idade, eu acompanho minha mãe, correndo para baixo e para cima com esses documentos, tentando provar que as terras eram delas. Mas não era 10 neguinhos, não, porque nós somos a raiz do Congado de Minas Gerais. O Congado nasceu em Serra Salita e Patos de Minas. A raiz do Congado de Minas Gerais nasceu a família Oliveira e Ventura. Agora, preservar como? Sem incentivo, sem acesso à política pública, que não chega, não tem remédio, não tem, os negros estão no grotão, e as crianças na droga, porque tem o quê? A cidade mais racista do Brasil, você anda no comércio lá em Patos, o comércio é branco, não tem funcionário negros. Agora, a quem nós vamos pedir apoio? Tem que ser na CEPI, tem que ser na Palmares, eles que são responsáveis pela política de acesso ao bem-estar do negro. Convidados várias vezes. Mas quando a Bernadette esteve lá a primeira vez, que descobriu que a gente estava na terra do projeto Salitre, nós fomos abandonados. A gente está lutando lá na nossa comunidade porque a família é unida, a gente busca recursos com os parentes que moram fora, mas a gente sabe que a nossa briga não é para tirar a Vale de lá. Nós queremos que elas nos paguem, indenize em escola, em hospitais, na saúde do nosso povo. É um direito que nós temos. Nossa terra foi esbulhada, não vai voltar mais. A terra de mineração não presta para mais nada. Mas não para enriquecer só uma pessoa, mas que seja feita uma compensação para aqueles negros que deram seu sangue para construir esse país. A gente diz que o Brasil tem uma dívida histórica com o negro. Começa a pagar agora, senão vai ficar impagável. Só falar não adianta. Chega lá, faz um hospital, faz uma universidade, bota aquele pessoal para trabalhar. Para não chegar lá com dó, com miséria. Nós precisamos de escola, saúde, educação para nosso povo lá. Eu quero que a gente chegue aqui construir, em parceria com a CEPI, a dignidade e a valorização do negro. Nós não estamos pedindo migalha, não. Nós queremos o direito adquirido na Constituição. É um direito de quem é perseguido há mais de 100 anos. Eu tive avós que foram eliminados, a gente não sabe nem para onde foi, exterminados por brigar por seu direito à terra. Então, eu não estou aqui para chegar... A gente adoraria ter um acesso à cesta básica, mas até hoje não tivemos nenhum cadastro. Não tivemos direito a fazer o mapeamento das comunidades quilombolas. E também não tiremos garantia que aqueles fazendeiros ali não vão atacar os nossos familiares. Muitos morreram em troca de nada, por só falar que eram nossos parentes. Agora, eu convido a CEPI, que já foi convidada, a Palmares, a Câmara dos Deputados, como o Domingos Dutra foi o ano passado e viu a opressão que a família sofre lá, a destruição que está sendo feita lá. E o pastor também vai gostar, porque nós temos uma comunidade lá, de matriz africana, nós temos de congadeiros e temos de evangélicos. E a gente combina como se fosse uma grande família. Nós estamos atrás da nossa dignidade e do direito ao acesso à terra. Vamos ter o primeiro seminário da Lei 10.639, que é uma responsabilidade da CEPI da Palmares. Mandamos ofícios e esperamos que eles lá compareçam para prestigiar os seus irmãos que precisam deles lá. A gente está aqui de coração aberto, querendo o quê? Que esse programa realmente chegue nas comunidades quilombolas da nossa região. Que artigo da Convenção 169 nos deu o direito de pleitear as nossas indenizações, complementações e a dignidade volte para o nosso povo. Agradeço a todos a oportunidade de poder falar e a gente está aí para contribuir no que for possível. Passo a palavra para o Edmilton Cerqueira, Coordenador-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa, seu Antônio Ventura, Darkovi, Bárbara Oliveira, da CEPI, o deputado Anderson Ferreira, autor do requerimento que preside essa sessão, Humberto Adame, advogado do IARA, e todos e todas presentes aqui nessa sessão. Chega um pouquinho para... O negócio aqui é apertado, tem que... ajeitar um pouco para cá e para lá, para caber todo mundo. Pronto, acho que aqui tá bom. tá bom. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tem entre suas competências a reforma agrária, a promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos agricultores familiares, e a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. E também ele tem como sua competência a regularização fundiária das terras da